Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. Especial informação. A qualquer altura, seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades como nas efemérides. Outra margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz do Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias de segunda a domingo às 20h. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox. Um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20h10. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox. De segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Boa tarde, ouvintes da Antena Web, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa mais cultural da sua rádio preferida. O Fala-me de Arte está de volta esta semana, tal como prometido, e como sempre está recheado de novas novidades sobre diversas temáticas interessantes e atuais. E hoje, dia 25 de fevereiro, quinta-feira, estreia num cinema perto de si o filme A Desaparecida, o quarto filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e uma adaptação do romance escrito por Dennis Lehane, cuja história remonta a 1954. Shutter Island é um filme cujo estilo nada tem que ver com o que Scorsese costuma fazer. DiCaprio e Mark Ruffalo interpretam dois agentes policiais. O filme conta ainda com Ben Kingsley, Max von Sydow, Emily Mortimer, Michelle Williams e Jackie Earle Haley. A ação decorre em 1954, quando dois agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América investigam o desaparecimento de uma paciente de um hospital psiquiátrico, o Shutter Island Ashek Life Hospital, em Boston. No local, ele descobre que os médicos realizam experiências radicais com os pacientes, envolvendo métodos ilegais e antiéticos. Teddy tenta angariar mais informações, mas enfrenta a resistência dos médicos que constantemente lhe negam ajuda em fornecer os arquivos que possam permitir que o caso seja aberto. A realidade é que quanto mais perto da verdade ele chega, mais enganosa ela se torna. Dois agentes investigam o desaparecimento de uma assassina, no local descobrem tudo menos aquilo que estavam à espera. Shutter Island estreia hoje, a 25 de fevereiro. Em outras estreias, temos o filme The Messenger. Will é um soldado que regressou da guerra do Iraque depois de ter arriscado a vida para salvar os seus companheiros. Ele chega ferido e é enviado para uma missão que não exige qualquer esforço físico, mas um imenso esforço mental. Da realização de Oren Moverman, com os atores Eamon Walker, Jenna Malone, Woody Harrelson, Aya da Costa e Ben Foster. E em primeira fila temos as seguintes novidades. Contagion é um filme de ação que conta várias histórias. Matt Damon e Jude Law fazem parte deste filme de Steven Soderbergh. Foi com Traffic que ele ganhou um Oscar de melhor realizador em 2000. Matt Damon e Jude Law não contracenavam juntos desde The Talented Mr. Ripley, de 1999. Marion Cotillard e Kate Winslet são os outros nomes. Tom Cruise vai voltar a ser o agente Ethan Hunt na sequela de Missão Impossível. O quarto filme da série, com a assinatura de Jay Abrams, deve estrear em 2011. A confirmação foi feita pelos estúdios da Paramount Pictures e, ao contrário dos anteriores filmes, Tom Cruise não estará ligado à produção de Missão Impossível. Alicia Silverstone, ela vai protagonizar a comédia Vamps. No filme, realizado por Amy Eckerling, a atriz dará vida a uma vampira. Cher e Kristen Ritter também estão no elenco da longa-metragem. No centro da história estão duas jovens vampiras que vivem em Nova York e que levam uma vida normal até ao dia em que se apaixonam. As gravações começam já no mês de abril. E passemos agora aos destaques no mundo da música desta semana. Temos o DVD do concerto de Kanye West. O DVD VH1 Storytellers, que documenta o concerto que Kanye West deu neste canal de televisão, chega ao mercado português no dia 1 de março, acompanhado pelo respectivo CD. Entre os bónus deste DVD, destaque para uma entrevista com Kanye West e para três canções que não foram televisionadas, sendo que o CD é a transcrição áudio do programa. Um DVD da Universal Music. Quanto aos destaques em CD, temos o Nuno e Fábia com o álbum Somos Um Só. Nuno e Fábia deram nas vistas em 2007 no concurso Família Superstar, onde arrebataram o segundo lugar. Apesar da popularidade, só agora gravam o primeiro álbum. Cantam o amor, como no single Eu em Ti e Tu em Mim, que como a maioria dos 11 temas tem assinatura de Tozé Brito e Pedro Vaz. Um álbum da To Dance. O próximo álbum pertence aos Apollo. Este quarteto luso propõe-se fazer com a música portuguesa aquilo que os To Daivo e outros têm feito com êxitos internacionais. Passar o registro lírico, temas pop e do rock. Entre as versões encontramos temas de Pedro Abrunhosa, Luís Represas, Paulo Gonzo, Chutes e Pontapés, Rui Veloso, Francisco José, Carlos Mendes, etc. Um álbum também da To Dance. O terceiro e último álbum desta semana pertence a Rita Guerra, com o título Luar. 3 anos após Sentimentos, Rita Guerra regressa com um novo disco romântico. Em Luar, Rita tentou simplificar o fundo musical, dando primazia à voz. Eu Só Quero é a primeira canção a promover o novo trabalho, a única que não é nova, um original de Gabriela Chave, em 1979. Eu só quero o teu braço que me abraça, eu só quero o teu beijo que me afoga. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 91790-2221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. Especial informação. A qualquer altura, seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. Destaques da estante dos livros desta semana, temos Primavera Adiada, de Carlos Ademar. No final dos anos 60, a sociedade portuguesa era dominada pelo medo e pelo desejo reprimido de liberdade. Pelas noites dentro, crescia em silêncio a luta pela libertação do país. Uma menina tornava-se mulher, lutava contra a memória de um amor que partira sem aviso e entregava-se a uma causa maior, a busca da felicidade. Marta cresceu em Évora, num tempo em que Salazar era presidente do Conselho e Portugal, um país de onde se fugia para não se combater numa guerra sem fim à vista. Quando o Alentejo a viu partir, Marta era uma rapariga que sonhava ainda com o regresso do seu grande amor. Mais tarde, ao chegar a Lisboa, já estudante universitária, encontrou uma sociedade em que a revolução crescia em segredo. Um povo envergonhado por uma ditadura, uma geração contestatária, uma revolução e a crença no amor são os ingredientes de Primavera Adiada, um hino à liberdade e à rebeldia. Sobre o autor, refira-se que Carlos Ademar nasceu em Vinhais em 1960. Com 27 anos, entrou para a Polícia Judiciária, onde foi investigador criminal na secção de homicídios durante quase duas décadas. Atualmente é professor na Escola de Polícia Judiciária. Primavera Adiada é o seu quinto romance, um livro da Oficina do Livro. O livro Gosto de Ti, de Benecit Carbonell. No dia em que Hugo lhe disse que gostava mais dela do que de qualquer outra pessoa no mundo e lhe deu um beijinho, Rosa sorriu, corou e de repente ficou muito confusa. Depois de conversar com todos eles, Rosa compreende por fim que o amor está no coração de todos aqueles que gostam de nós e que é impossível medi-lo. Este é um livro enternecedor sobre os diferentes amores que existem na vida das crianças, escrito por Benedict Carbonell e ilustrado por Ellen Lescott. Um livro da Editorial Presença. Homeopatia Prática para Bebés e Crianças, escrito por um dietista e um homeopata, procura reunir o melhor dos dois mundos rumo a um maior equilíbrio interno das crianças, visando a prevenção de doenças a partir de métodos e remédios mais naturais. Homeopatia Prática para Bebés e Crianças, um livro de Jean-Paul Nowak e Joliot Nguyen Tan On, da Arte Plural, por 17 euros. 1919. Depois de Paralelo 42, este é o segundo volume da trilogia USA, uma das mais importantes séries literárias do século XX, ao retratar a nação norte-americana. Nas primeiras décadas da aventura de desenvolvimento, que a levaria a tornar-se na maior potência do século passado. Um livro de John dos Passos, da Editorial Presença, por 20 euros. No último livro e destaque da biblioteca desta semana, temos A Gente de Smiley, reedição do terceiro volume da trilogia de Smiley, concluída em 1979, que consagrou Le Carré como um dos mestres da literatura de espionagem do século XX. George Smiley é o nome do operacional no centro das três histórias. Um livro da Dom Quixote, de John Le Carré, por 18 euros. E não pode perder os concertos agendados para os próximos dias. The Cranberries regressam a Portugal já em março. Os irlandeses The Cranberries estão de volta aos concertos e vão atuar em Portugal no próximo dia 10 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa. Depois de em 2003 terem feito a primeira parte de alguns concertos dos Rolling Stones, Dolores O'Riordan, Noel Hogan, Michael Hogan e Fergus Lawler decidiram apostar nas suas carreiras a solo, fazendo uma pausa no trabalho dos The Cranberries. 2010 marca o regresso da banda irlandesa aos palcos, numa turnê onde os grandes êxitos da sua carreira não serão esquecidos. E hoje mesmo, dia 25 de fevereiro, Carmen e El Amor Brujo, no Coliseu de Lisboa. É um bailado ao som da famosa ópera de Bizet e de El Amor Brujo, uma obra de Manuel Fala. É apresentado em Lisboa pelo balé russo Cheboksary. Em março chega Carmen, a ópera. No Coliseu de Lisboa, hoje mesmo, dia 25 de fevereiro, pelas 21 horas, os preços de entrada vão de 20 a 48 euros. E tome nota, Joan Baez, a grande senhora da folk norte-americana, vem a Portugal em março para dois concertos, um no Porto, dia 8, já esgotado na Casa da Música, e em Lisboa, dia 10, no Coliseu dos Recreios. Nesta segunda viagem a Portugal, a primeira foi em 1980, Baez, de 68 anos, tocará o último álbum, Day After Tomorrow, de 2008, e outros que marcaram a carreira. Os preços de entrada vão dos 20 aos 55 euros. Tony Carreira, ao vivo, Tour 2010. Na digressão de 2009, foram mais de 2 milhões de pessoas que assistiram e aplaudiram Tony Carreira. O cantor, com cerca de 3 milhões de discos vendidos e vários concertos memoráveis, está de regresso em 2010 no pavilhão Rosa Mota e Multiusos de Guimarães para mais uma vez surpreender o seu público. No dia 6 de março, no pavilhão Rosa Mota, no Porto. No dia 27 de março, no Coliseu José Rondon Almeida, em Elvas. E no dia 10 de abril, no pavilhão Multiusos, em Guimarães. Todos os concertos, com início às 22 horas, e os preços de entrada variam entre os 18 e os 35 euros. Não pode perder também a digressão DJ Dance All Beauty. Olive Tree Dance oferece álbum estreia na Tour Nacional DJ Dance All Beauty, assinalando toda a beleza e força poderosa das performances ao vivo dos Olive Tree Dance. DJ Dance All Beauty é o nome do disco estreia que vai ser oferecido a todos os fãs da banda que comprem o seu bilhete com CD em pré-venda nos espetáculos no mês de fevereiro de 2010, inserido numa turnê que irá passar por Évora, Lisboa, Leiria, Vila Real, Aveiro, Tavira, Faro, Coimbra, Beja, Seixal, Bragança, Guimarães, Porto, Cortegaça e Cartaz. Olive Tree Dance reproduz totalmente em acústico as sonoridades ancestrais do instrumento aborígene da Austrália, chamado didgeridoo, combinando a inspiração da composição atual das máquinas sonoras do nosso tempo, representadas pela variada percussão do mundo e a força cardíaca do kit da bateria. Completamente fora dos padrões musicais a que estamos acostumados, estes elementos da natureza fazem desta banda um ato energético e poderoso. A marcar a passagem de um ciclo de 3 anos com o antigo e carismático trio de excelentes músicos composto por Renato Oliveira no didgeridoo, Tito Silva na multipercussão e Pedro Vasconcelos na bateria, o Natural Grove 3D Records vai oferecer o disco de coleção com design em 3D a todos os fãs que forem ao concerto de apresentação da nova formação de músicos. Esta é uma excelente oportunidade para os fãs assistirem ao concerto com cenários criados pela própria banda para o lançamento do álbum estreia e terem um registro único de um trio que fez história no desenvolvimento de um novo estilo musical em Portugal por um preço exclusivo com acesso ao CD. Outra boa notícia é que 10% dos lucros com o disco serão doados a uma instituição de beneficência. Fica o convite à dança e à expressão criativa, dia 25 de fevereiro, hoje, no espaço Domus, em Bragança, no dia 26 de fevereiro, em São Mamede, no CAE, em Guimarães, no dia 27 de fevereiro, no ESMAI, no Porto, no dia 4 de março, na discoteca Bar da Casca, em Ovar, e no dia 5 de março, no Centro Cultural do Cartaz. Todos os concertos têm início às 23 horas. O preço de entrada é de 10 euros, sendo que no dia do espetáculo é de 12 euros. Da Ópera Show, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, dias 6 a 17 de abril. Exuberante, surpreendente e evocativo, este é um espetáculo onde reconhecidas áreas de ópera são recriadas numa nova paisagem visual animada pela teatralidade de coreografias com muita atitude. Da Ópera Show marca também pela composição colorida dos cenários e pelo arrojo do guarda-roupa e da caracterização. O espetáculo divide-se em 3 atos, cada um com uma personalidade musical e visual próprias. O primeiro ato é passado num palácio italiano, por onde desfilam aristocratas exibindo o seu mundo cheio de glamour. De Purcell a Rossini, este é um espaço onde estilos anacrónicos coexistem em harmonia. Se o primeiro ato visita as origens barrocas da ópera, o segundo inspira-se na vertente romântica da música clássica. Uma família modesta dos anos 40, uma banda de músicos, uma agulha que poesa num vinil e um ritmo que vai crescendo até ao terceiro ato, no qual tudo se transforma. É como se o rock and roll tivesse aterrado no planeta ópera. Bach, Beethoven, Mozart, Dvorak e Puccini como nunca viu. Dos dias 6 a 17 de abril, de terça a sábado, às 21 horas e 30 minutos, e sábados e domingos às 17 horas. Os preços de entrada vão dos 30 aos 35 euros. E também não pode perder a peça de teatro de comédia Não Se Ganha, Não Se Paga, que está até dia 28 de março, no Teatro da Trindade, na Sala Principal, em Lisboa. Com a encenação de Maria Emília Correia, com Cristina Cavalinhos, Horácio Manuel, Lucinda Loureiro, Luís Gaspar, Rogério Vieira e os músicos Irina Basnik e Ricardo Torres. Direção musical de Tiago de Rissa, cenografia de Rui Francisco, figurinos de José António Tenente. Assistência de encenação de Pedro Moraes e assistência de cenografia de Joana Gomes. Não Se Ganha, Não Se Paga, uma irresistível comédia que não podia ser mais atual, na qual duas mulheres, uma desempregada e a outra com um emprego precário num call center, tentam dar a volta à especulação nos preços dos bens alimentares por métodos não muito transparentes. Envolvidas em cenas de grande comicidade, enganam a polícia e os próprios maridos, também eles em dificuldades laborais. Até dia 28 de março, no Teatro da Trindade, de quarta-feira a sábado, às 20 horas e 30 minutos, e domingos às 16 horas e 30 minutos. Os preços de entrada vão dos 6 aos 14 euros. E é com o Não Se Ganha, Não Se Paga que terminamos o programa de hoje. Fala-me de Arte regressa de hoje a 8 dias, na próxima quinta-feira, dia 4 de março. Até lá e tenha uma excelente semana na companhia da Antena Web.